neste dia para ti, mamãe. Neste dia sei que alegre estás, mamãe. Quero hoje agradecer a ti tudo quanto fizeste por mim. Mamãe, mamãe, mamãe, venha comigo cantar, porque através de ti, mamãe, eu pude a Jesus contemplar. Sei que muito trabalho lhe dei, mamãe, e momentos eu passo a meditar. Quantas vezes ajoelhada orava para um dia Jesus me salvar. Mamãe, mamãe, mamãe, venha comigo cantar, porque através de ti, mamãe, eu pude a Jesus contemplar. Me recordo, mamãe, quando para a igreja sempre se esforçavas pra me levar. E hoje, mamãe, pode se alegrar, pra Jesus conseguiu me ganhar.